aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, dessa vez com a participação inacreditável de Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E a participação mais do que esperada, depois de 4 temporadas negociando com os agentes, idas e voltas. Teve um momento que falou, não vai rolar, acabou, nunca mais. Mas finalmente ele tá aqui, Fábio Yabu. Eu estava muito ocupado gravando Vingadores, mas agora estou aqui. E aí, galera, tudo bem? Obrigado pelo convite, Guga, Rafa. Um prazer inenarrável. A turma do Jovem Nerd, da qual a gente faz parte, a gente sempre associa o Yabu a coisas de criança, porque afinal, ele é o autor de um dos maiores sucessos da história da literatura infantil brasileira, que são As Princesas do Mar, certo? Isso aí. Achei que você ia falar dos Combo Rangers, mas tudo bem. E dos Combo Rangers também, não. Os Combo Rangers, é que os Combo Rangers é mais vintage. É engraçado que Combo Rangers é bem menos, entre aspas, famoso, mas eu sou bem mais lembrado por isso, sabe? É legal que eu li os Combo Rangers na época que eles estavam sendo lançados, assim, na primeira fase, Before You Was Cool. Bons tempos. Conhecer os Combo Rangers é tipo conhecer a banda anterior de um cara que fez sucesso, sabe? Sei, tipo aquela do Legião, como é que chama? Aborto Elétrico. Isso. E então é isso, Combo Rangers é isso. E aí, por conta do Yabu ser esse, praticamente, a rainha dos baixinhos... A gente trouxe ele pra contar histórias do Dia das Crianças com a gente. A gente vai falar de histórias de capivara, certo? O Rafael que falou aqui, eu não sei as histórias que tem. Sim. Vida no interior misturado com o Império Romano. Bom. Comilança e daltonismo. E história de empatia, certo? É isso? Certo. E Abu, conta uma história de criança sua pra gente, pra introduzir esse tema. Sabe que a Luna tá bem nessa fase, assim, de querer saber como foi a minha infância, né? E meio que toda noite eu preciso lembrar de alguma coisa que aconteceu e tal. E tem uma história, cara, que eu sempre me lembro, mas sabe essas coisas que você tem certeza que você viveu até uma certa época, mas depois você começa a ficar na dúvida? Aham. Então tem uma história minha que é assim. Eu tinha mais ou menos uns, sei lá, uns 9, 10 anos, e meu irmão, ele é 3 anos mais novo que eu. Uhum. Então ele devia ter uns 6, né? E a gente morava num prédio de 3 andares. E a gente morava no último. E teve um dia que o meu vizinho de porta, que era o seu Aldo, e era o síndico do prédio, tinha um dia que, sei lá, o que ele tava fazendo no telhado, sabe? Uhum. Ele ia subir lá por uma escada e ia chegar no telhado. Não sei se ele ia instalar uma antena, não sei o que e tal. E ele me convidou pra subir no telhado do prédio de 3 andares, eu com 10 anos. Aí a gente subiu e tal. Eu lembro claramente da minha imagem, tipo, ali em cima do prédio, sabe? Era alto bastante pra você morrer, sabe? Então, tipo, era perigoso. Eu tenho claramente essa imagem na minha cabeça, sabe? Uhum. Aí eu lembro também que eu fui até o parapeito e olhei pra baixo. E no que eu olhei pra baixo, eu chamei o meu irmão, que tava na janela de baixo, e ele me viu. E falou, o que você tá fazendo aí? Ah, o seu Aldo deixou. E aí, o meu irmão pediu também, e tipo, o seu Aldo também deixou ele subir, e ficaram as duas crianças ali em cima do prédio, cara, de 3 andares. No parapeito. No parapeito. Caraca. E assim, e na minha cabeça, essa história é super real, ela super aconteceu, sabe? Só que, tipo, olhando em retrocesso, e quando eu comecei a contar pra Luna, eu falei, meu, não é possível, cara. Não é possível que ele deixou isso acontecer. Mas sei lá, né, anos 80, né? Tipo, tudo era permitido e criança não morria, né? Então, sei lá. Eu acho bem possível. É bem possível, cara. Não existia, assim, pras pessoas terem uma noção... Rede de proteção é uma coisa que só aconteceu nos anos 90, não existia. Nossa, antes. É verdade, sim. Ninguém tinha. Não é assim, ah, as pessoas prevenidas tinham, as não prevenidas. Não existia isso. Isso foi lançado por volta de 92. É, a proteção era vigiar. A própria proteção às crianças, né? É, lá em casa, por exemplo, tinha uma janela que ela abria como uma basculante, né? Ela abria assim pra frente. E a gente abria essa janela lá em casa. Você puxava e o negócio te puxava pra frente, que a janela era muito pesada. A gente ia um pouco pra frente, assim, quase caindo da janela, aí soltava. Nossa, e pra fechar, você dava aquela apoiadinha assim, ficava na ponta do pé pra puxar o puxador e fechar a janela. E beleza. É, pra fechar, você tinha que pôr metade do corpo pra fora pra alcançar ela e puxar de volta, né? Era absurdo aquilo, cara. Como é que ninguém nunca morreu? E as pessoas lavando janela pelo lado de fora, cara? Vocês já viram isso? Nossa, cara. Era muito comum nos anos 80, cara. Muito sério, comum. Não, sério, para, vamos parar de falar nisso. Não, peraí, eu tenho que falar essa. Não. Eu tenho que contar essa. Eu tava no meu trabalho, isso já era anos 2000, eu tava no meu trabalho e tinha um cara lavando a janela e ele pulava de um andaime pro outro. Ah. Nossa senhora. Ele pulava. Cara. E a gente ficou maluco com aquilo. Aí no outro dia, uma amiga minha chegou e falou assim: gente, eu sonhei que esse cara caía do negócio. Caraca. Aí eu falei pra ela assim: agora se ele cair, a culpa vai ser sua. E ele caiu? Não. Mas ela passou um dia de agonia. Nossa, cara. Não, mas chega. Mas o meu pai fazia isso, cara. O meu pai limpava a janela pro lado de fora, cara. E a boa, eu disse chega, cara. Desculpa. Vamos falar do livro. Vamos falar do mangá. Vamos falar de coisa boa. Line, vamos falar de coisa boa. Então, né, como eu falei, eu gosto muito de conversar com a Luna. E a gente, a Luna é minha filha, de 8 anos. E a gente tem uma relação super legal, sabe? E até uma coisa que eu reflito bastante a respeito, sabe? Porque a relação que eu tenho com ela, tipo, eu nunca tive com os meus pais e nem, assim, com nenhum adulto, sabe? Que é uma relação muito de cumplicidade, não é tão, tipo, senta lá, Cláudia, sabe? A gente conversa, a gente discute e, tipo, quando ela vacila, ela pede desculpas. Quando eu vacilo, eu peço desculpas. Isso é muito legal, sabe? É muito legal. Ainda mais considerando que ela tem 8 anos. É, exato. E a gente assiste série juntos, sabe? Desde coisas da Disney, tipo Jessie, que, aliás, é maravilhosa. Eu recomendo muito. É muito engraçada. E até, tipo, Brooklyn Nine-Nine, sabe? The Good Place. A Luna é fascinada por The Good Place, cara. É, Breaking Bad ainda não. É, Breaking Bad ainda não. Narcos também não é uma. Espera ela fazer 9 anos. Né? Mas, enfim, aí, esses dias a gente tava conversando e ela tá, como toda criança, fascinada por slime, né? E já é uma moda que, uma onda que tá durando já faz uns 2 anos, já, sabe? Que ela curte. Sim. E aí faz um tempo que ela tava me mostrando, tipo, uns movimentos de slime, sabe? Olha, papai, esse aqui é o flip, esse aqui é o flop, esse aqui é o bubble pops, não sei o quê. Eu falei, cara, isso parece nome de golpe de anime, sabe? Uhum. Falei, puta, e se a gente fizesse um mangá sobre slime? E ela, nossa, papai, que legal. E ela começou a dar um monte de ideias, sabe? De situações, de personagens. Ah, essa personagem tem que ser assim, essa tem que ser assado e tal. E aí a gente criou Perfect Slime, que é o primeiro mangá que a gente tá fazendo juntos. E tá muito divertido, tá muito engraçado, cara, é muito legal. Que legal, cara, e ele tá sendo promovido pelo Catarse, né? Isso, a gente lançou no Catarse essa semana, e aí se, enfim, se as pessoas gostarem e apoiarem, a gente deve lançar ele logo logo em versão física e digital. Eu já dei meu apoio e queria convidar todo mundo a dar o seu apoio também, ir lá em catarse.me/slime. Exato, dá pra ler as primeiras páginas da história, conhecer melhor os personagens e saber mais ou menos como é que é o tom da história. E, assim, pra quem curte mangá e mesmo Combo Rangers, tá muito legal, cara. As pessoas vão se identificar muito com algumas piadas que são muito típicas, assim, de mangá, sabe? Uhum. Esse exagero, assim, de situações totalmente cotidianas, né? Uhum. E aí, tipo, quando as meninas estão misturando o slime, a cola e o bicarbonato de sódio, pô, tem umas piadas do tipo, o quê? Ela está misturando a cola tão rápido que mal posso ver seus movimentos? Isso é incrível! Sabe? E aí, tipo, cada uma tem o seu golpe, sabe? E aí os golpes vão evoluindo, tipo, tá muito legal a história, cara. Tá muito engraçada. Muito bom. Eu quero dizer que antes de eu saber que o Yabu ia gravar com a gente, bem antes, eu recebi o e-mail da campanha, porque eu estou no mailing list do Yabu, porque eu já contribuí em outras. E imediatamente eu falei, cara, que coisa maravilhosa, uma história sobre slime, minhas filhas vão adorar. Imediatamente eu contribuí para esta campanha e estou ansioso esperando a cópia física chegar aqui na minha casa. Pô, legal, obrigadão, Rafa. Quando é que chegam as cópias físicas? Em dezembro. Pô, muito legal, cara. Então é só ir em catarse.me/slime ou então procurar o Yabu aí pelas redes sociais, né? Instagram, Twitter, estou lá. É tudo Fábio Yabu. Isso aí. Nenhuma é abufobia. Eu acho que eu cheguei a fazer abufobia uma época, mas dá muito trabalho cuidar de duas redes sociais, cara, com dois nicks na mesma rede social. Você ainda segue só 100 pessoas no Twitter? Então, na verdade eu estou seguindo 0 pessoas no Twitter. Porra, eu era um deles. Você era, você tipo sumiu que nem o Homem-Aranha no final do Vingadores. Triste, cara. Mr. Stark. E no Facebook, você tá lá no Facebook? Ah, eu tô, mas eu também não sigo ninguém. Então, tudo bem, porque se você quiser ver o conteúdo exclusivo do grupo secreto do Guga Cash. Não precisa seguir ninguém, né? Não, você não precisa mais estar no Facebook, porque agora a gente tem ele lá no Olo. Olha só. A gente tem o nosso próprio aplicativo, o aplicativo que a gente criou, que é o Olo, que já está disponível para Android, já está disponível para iPhone. E nele você pode ver o conteúdo exclusivo do grupo secreto, só para quem assina com o PicPay. Inclusive, a gente pode até divulgar algumas páginas exclusivas do Perfect Slime no grupo secreto. Pô, faz isso! Que tal? faz isso. Vai aparecer lá pro grupo secreto, lá no Facebook, pra todo mundo que assina por lá. E vai aparecer também pra todo mundo que vê o grupo secreto no Olo. E a assinatura funciona assim. Você assina em uma plataforma, se você assinou no Olo no Android, você também pode ver no Olo no iPhone, você também pode ver no Facebook. Se você assinou lá pelo PicPay e entrou no Facebook, você também pode ver no Olo depois, sabe? Você pode ver onde você quiser, não tem uma limitação. Agora, quando você assina com o PicPay te devolve 15 pratas, e isso é maravilhoso, porque faz com que o primeiro mês seja praticamente de graça. Você paga 15, ele devolve 15 de graça, certo? 15 menos 15, zero, sai de graça. E aí você pode ver todo esse conteúdo do Grupo Secreto, inclusive as páginas exclusivas que a gente vai publicar lá do Perfect Slime, e também os outros 600 conteúdos que a gente sempre publicou lá, porque a gente faz isso diário, né? Você sabe? Maravilhoso, é muito bom. Pois é. A gente faz diário, todo dia tem um mini GugaCast lá pra você ouvir, por isso a gente acumulou 600 e tanto, tem um monte de episódio especial. Sabe um que você vai gostar? É o tipo de coisa que você gosta? O JujubaCast. Fale mais sobre o JujubaCast. A gente tem um podcast exclusivo para assinantes chamado JujubaCast, onde a gente só fala sobre balas. Caraca. Muito bom. Tudo isso, então, só para quem assina lá com o PicPay. Você vai em gugacast.com/assine. Lá explica como assinar pelo Olo, como assinar pelo PicPay, como assinar pelo Android, pelo iPhone, para onde você quiser. E se você assinar pelo PicPay, você ganha o cashback de 15 pratas. gugacast.com/assine. Vamos jogar? Vamos jogar. Rafael, abre aí o jogo. Bom, o jogo de hoje é um dos favoritos da galera. É o jogo Carros São Como Lanchas. Carros São Como Lanchas. Yes! Esse jogo é o melhor jogo e o pior jogo ao mesmo tempo. Eu vou explicar pro Fábio como é que é. Fábio, é o seguinte. Eu vou dar aqui para você dois elementos... E eu vou começar a fazer uma analogia entre eles. Certo. Então eu vou dizer, por exemplo, carros são como lanchas. E vai caber a você e ao Gustavo dizer por que que carros são como lanchas. Então você pode dizer assim, carros são como lanchas. Você acelera e eles vão para frente. Ou você pode dizer, carros são como lanchas. São um objeto de status. Você pode dizer qualquer coisa. Ambos têm 6 letras. É. E quem fizer a melhor... leva o ponto da rodada. E, surpresa, a última rodada vale 1 milhão de pontos. Justo. Assim fica equilibrado. Uhum. É a regra Celso Portioli. É. Eu vou começar pelo Gustavo, para você ver como é que faz. Gustavo, começando por você, a primeira. Iogurteira é como a consciência da nudez. Iogurteira, a máquina de fazer iogurte. Sim. Top Term ou qualquer marca? Sim, qualquer. Eu deixei aberto aqui. Ah, entendi. Ela é como a consciência da nudez, é como a sensação que você tem de que você está nu. Exato. Eu adoro ser o host desse jogo, cara, porque é demais. Iogurteiras são como a consciência da nudez. O produto delas é amargo. Porém necessário para um bom funcionamento do intestino. Meu Deus. Ah, excelente, cara. Foi bom porque, assim, você mostrou pro Fábio como funciona o jogo, mas você deixou ele numa situação difícil, porque como superar isso? Fábio. Manda. Iogurteira é como consciência da nudez. Todo mundo deveria ter. É. É, foi simples e direto. Foi simples e direto. É todo... e é uma verdade, né? Porque todo mundo deveria ter iogurteira, todo mundo deveria ter consciência da nudez. Ou não, né? Ou ninguém deveria ter. Não, iogurteira é muito útil. E consciência da nudez também. Tá vendo, cara, como são coisas parecidas, iogurteira e consciência da nudez? São duas coisas que animais não têm. É, é verdade. Eu tinha feito um gabarito aqui, que era, pode ter muito líquido branco envolvido. Nossa, é dia das crianças, gente. Ah, é? É, Rafael, porra. Pô, foi mal. Mas, de qualquer forma, esse ponto vai pro Fábio. Yes, obrigado. Resumiu, realmente, brilhante, todo mundo deveria ter. Então, Fábio começa a próxima rodada. Vamos lá. Fábio e Abu, zagueiro que faz gol de falta é igual o brinquedo que vem em cápsula. O que um zagueiro faz que eu não sei? Zagueiro que faz gol... Zagueiro é o cara que joga na defesa do time de futebol. Tá. E geralmente ele, como joga na defesa, ele não faz muito gol, não é muito habilidoso, mas tem uns zagueiros que fazem gol de falta, como os saudosos Jorge Luiz e Andrei. E Davi Luiz também. Davi Luiz. É igual brinquedo em cápsula. Tem pra menino e tem pra menina. Mas não deveria ter. É ou não é? É. É, foi uma lógica um pouco reversa, né? Sim. Assim como brinquedos em cápsula não deveria existir. Zagueiros que fazem gol são como brinquedos que vêm em cápsula. Uma surpresa em meio a diversas decepções. Boa. Excelente, excelente. E o que é incrível é que pela primeira vez a resposta de um dos participantes quase bateu com yes. o gabarito, que era: zagueiro que faz gol de falta é como o brinquedo que vem em cápsula. É melhor quando é surpresa. Muito bom. É, foi próximo, de fato. Então, esse ponto vai pro Gustavo, por ter acertado o gabarito, que é uma coisa muito difícil. Estamos uma empatados. É tipo um gol de falta. Vocês estão empatados e vão empatados para a última rodada, que vale 1 milhão de pontos. Atenção, começando pelo Gustavo. Gustavo, mensagem de pano de prato é como economistas andando em câmera lenta. As más notícias estão sempre submersas em sujeira. Que maluquice. É, mensagens de pano de prato são como economistas andando em câmera lenta. Elas trazem más notícias encobertas por muita sujeira. Perfeito. Perfeito. Agora eu entendi. Né? É. É que... tipo, tudo vai ficar bem, mas... sei lá. Elas não trazem realmente boas notícias. Sim, é verdade. Eu não sei. O que que diz uma mensagem de pano de prato? Ah, geralmente, tipo, Feliz Natal. Hoje é um bom dia. Jesus é vida. Essa é uma casa feliz. Essas coisas. Isso. Eu mantenho minha resposta. Ok. Fabiabu, sua chance de sair campeão do seu primeiro jogo do GugaCast... com a seguinte frase: mensagem de pano de prato é como economistas andando em câmera lenta. Estão sempre comendo pelas bordas. É boa, é boa. O sentido foi se cristalizando conforme eu fui falando, mas faz sentido, né? Não é? Que é o que acontece com economistas andando em câmera lenta, né? O sentido vai se cristalizando conforme eles vão andando. Nossa, perfeita, perfeita analogia. É uma analogia tão óbvia, né? É, bom, tinha pensado numa coisa mais simples, que era que mensagens de pano de prato são como economistas andando em câmera lenta, porque parece simples, mas é difícil de entender. É boa também. Agora, entre as duas respostas que foram dadas, eu acho que... a do Gustavo foi muito boa, porque ela falou mal das mensagens de pano de prato e dos economistas. Porém... mas a do Yabu foi mais elegante, como uma fórmula de econometria. Então a vitória vai para Fábio Yabu! Ah, droga! Eu nunca ganhei esse jogo! Ninguém esperava! Foi uma reviravolta inesperada. Inesperada. Eu nunca ganho esse jogo, cara. Não adianta. Você nunca vai deixar eu ganhar. Eu acho que você já ganhou, sim. Carros são como lanchas. São como jogos para o Brian. Ok, vamos para as histórias? Vamos lá. A melhor maneira de aprender e aprimorar o seu inglês é falando. E o Cambly é a ferramenta ideal para você fazer isso. Você fala com tutores nativos, americanos, canadenses, ingleses, australianos, que estão disponíveis para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem reserva, sem agendamento. As aulas são sempre individuais e ao vivo, pelo browser ou pelos aplicativos para iPhone e Android. É só você logar e sair falando. É muito fácil. Experimenta lá. Com o código GugaCast você ganha uma primeira aula grátis. É só ir em cambly.com, cambly.com e colocar o nosso código na hora da inscrição. Vai lá! Rafael. Sim. Antes da gente começar a ler as histórias, conta pra gente, em apenas 15 segundos, que temas de histórias a gente precisa para os próximos programas. Nós precisamos de histórias de Halloween, histórias de aniversário e histórias para o nosso episódio especial do Canadá. É mesmo, né? A gente finalmente vai fazer. Sim. Yabu, não sei se você sabe disso, a gente é o podcast mais ouvido no Canadá, extremamente popular. Sério? Eu não sabia. E aí a gente vai fazer um programa em homenagem ao Canadá, só com histórias do Canadá. Deus sabe a rainha. Vamos ler essas histórias aí, então. Quem lê a primeira? Rafael, você vai na primeira? Eu leio a primeira. Vai lá. Primeira história se chama O Mistério de Feiurinha. Isso eu sei o que é. O quê? São livros infanto-juvenis. Não. Não é? Não. São livros infantis. Não. Eu já vi, eu lembro disso daí. Isso é um livrinho, não é? Mistério de Feiurinha. Tudo bem, mas isso também é outra coisa que talvez você descubra lá na frente. Ah, tá bom. O tesouro é a jornada. Sim. Olá, Guga, Rafa, Caio e possível convidado capivaresco. Tudo bem com vocês? Fiquem à vontade para mudar os nomes dessa história aleatória, só porque a criatividade de vocês torna os e-mails muito mais divertidos. Meu nome é Thaís, tenho 36 anos e sou antropóloga e socióloga, atuando como professora universitária em Campos dos Goytacazes, interior do estado fluminense. Tenho um filho chamado Theo, que hoje tem 12 anos, mas que contava apenas 3 anos quando iniciei meu doutorado na UFRJ, na capital do Rio de Janeiro, no ano de 2009. Foi um ano importante porque o Mengão conquistou o Hexacampeonato Brasileiro. A justiça proibiu Maísa Silva de participar do programa Silvio Santos depois que ela chorou no ar. E a antropóloga brasileira Miriam Goldenberg publicou seu livro intitulado A Outra, A Amante do Homem Casado. Que bom, contextualizou bem em que época do ano isso aconteceu. Naquele ano, para cursar as disciplinas do doutorado, eu pegava um ônibus que levava de 4 a 6 horas na estrada entre Campos e Rio. Caraca! Meu Deus! Pelo menos dava para ler os textos das disciplinas, né? Ah, verdade. Chegava lá com tudo lido. Capítulo 1, Eu Só Penso em Você. Certa feita, numa parada do ônibus de viagem, eu olhava os souvenirs à venda quando vi um brinquedo improvável. Tratava-se de um fofíssimo fantoche de capivara, peludinho e marrom com olhões bordados. Completamente à prova de bebês de 3 anos de idade. Não tive dúvidas. Comprei o brinquedo e o levei comigo ao rio, já ansiosa para o meu retorno à planície campista, a fim de presentear o meu rebento Theo com a alegria em forma de capivara de pelúcia, que ainda era um fantoche. Afinal, minhas saudades de Theo a cada viagem eram enormes, e era bastante difícil me acostumar a ficar longe dele, mesmo que por apenas 2 dias por semana. Senti que o destino nos uniu, a capivara e eu, para que posteriormente aquela capivarinha murcha fosse preenchida pela mãozinha gordinha do meu neném. It came out wrong, mas vou deixar assim mesmo. Acho que foi ok. Foi ok. Eu sou muito inocente porque eu não peguei. É? É, tá bom. Capítulo 2, A Fórmula do Amor. De volta à planície aluvional. Aluvional? O que é uma planície aluvional? Ah, são músicas do Kid Abelha. Agora que eu peguei. Boa, mandou bem. Mandou bem, Thaís. É Thaís o nome dela? Thaís. A gente não vai mudar o nome? A Paula. Boa, Paula. A Paula. A gente vai dar nomes de integrantes do Kid Abelha? Sim. Ok, a Paula. Tudo bem. Parabéns, Paula. Mandou bem. De volta à planície aluvional, contei ao meu pequeno... Qual é o nome dele? Não tenho a menor ideia de quem sejam os outros, cara. Não é Israel? Jorge Israel, Jorge. Jorge. George. Pra mim George. É tipo o 4 Black Eyed Peas, cara. Eu não sei qual é o nome dele. Contei ao meu pequeno George tudo o que eu sabia sobre capivaras do ponto de vista do próprio animal, já que era um fantoche. Não me lembro exatamente, mas foi algo mais ou menos assim. Oi, eu sou uma capivara. Sou o maior roedor do mundo, mas não preciso se assustar. Sou muito boazinha e sou herbívora. O que significa que adoro comer vegetais, assim como você e a mamãe são vegetarianos. Sou muito mansinha e adoro nadar com a minha família. Você quer ser meu amiguinho? Prometo te dar muito carinho. Que fofo. É, bonitinho. Claro que George adorou a capibala, como ele pronunciava naquele então, e quase não desgrudava dela, até dormia junto. Como ela era muito murcha, colocamos uma espuma para preencher a cabeça e ela poder usar os dedinhos para movimentar as patas dianteiras da capivara, como se fossem braços. Era uma capivara bastante antropomórfica, pensando bem, agora em retrospectiva. Capítulo 3 – Mudança de comportamento. O amor durou alguns anos, 2 para ser precisa, o que é muito da perspectiva de uma criança de 5 anos. Até que em 2011, ano da posse da primeira presidente mulher do Brasil, Dilma Rousseff, e das mortes de Steve Jobs, fundador da Apple, e do carnavalesco Joãozinho 30, tudo mudou. Rafael, o que mais aconteceu no ano de 2011? 2011... Sei lá, cara. Por que você está me perguntando isso? Por que eu saberia o que aconteceu em 2011? Eu não sei. Achei que você ia saber. Que esquisito. Isso porque resolvi que George já seria capaz de se divertir com um passeio no zoológico do Rio de Janeiro, onde poderia conhecer diversos animais fora da TV ou de imagens estáticas, leões, macacos de diversos tipos, elefantes, girafas, pavões e até mesmo capivaras. Planejei todo dia, levei lanchinhos para o meu pequeno grande rapaz e passamos boa parte do dia passeando pelo zoológico da Quinta da Boa Vista, até que George começou a apresentar sinais de sono, natural para uma criança de 5 anos após metade de um dia com tantos estímulos visuais. A esta altura dos acontecimentos, já levando-o no colo, decidi mostrar os elefantes a ele. Ao avistar o imenso mamífero proboscídeo elefantídeo, é claro que fui pesquisar essa terminologia, ele percebe que o animal é bem diferente da elefoa L do desenho Pocoyó. Pocoyó. Ou de quaisquer elefantes retratados nos desenhos animados em geral. O elefante, com seus pelos parcos e espetados, olha para George. George olha de volta para o elefante, com seu visual semi-punk das savanas, e abre o berreiro a chorar. Inconsolável, ele não quer mais colo, nem ver os animais, só quer chorar. Se pudesse ser jogado no chão com uma trilha sonora mexicana, seria ainda melhor. Porém, como a mãe não permite que toda a dramaticidade daquele pequeno ser de 5 anos se manifeste, e acreditem, era muita dramaticidade, ele berra e se sacode enquanto as lágrimas escorrem por seu rostinho gorducho de mini-humano. Tive a brilhante ideia de levá-lo ao encontro do animal mais desejado de se ver na visita, na esperança de que ele então se acalmasse para que realizássemos o trajeto de retorno à casa onde eu me hospedava no Rio de Janeiro. Fomos assim ao encontro da magnífica e mais bela de todos os roedores, a capivara. George chorava desconsolado com a decepção do encontro com o elefante, que nas fotos do Tinder tinha aparência muito melhor. Mas o chimpanzé que joga cocôs na cabeça do visitante, a pomba que mira com sua rajada laser na cabeça do vizinho de poltrona na excursão para o zoológico, o elefante com cabelo punk que sofre de calvície, esse que está chifrudo, meus amigos, nunca descansa. E ao avistar a capivara e ser alertado de que aquelas eram capivaras da vida real, tão diferentes do fantoche de olhos bordados, a criança berrou e chorou com ainda mais desespero, gritando: "Não é capivara! Não é capivara!" Incapaz de acreditar que seu brinquedo favorito por 2 longos anos de sua existência, muito mais do que sua memória infantil era capaz de reter, fosse aquele bicho enorme e lento que o olhava com olhos negros e uma certa indiferença tipicamente capivarística. Tive que acalmá-lo de outras formas para, enfim, levá-lo para casa sem que ele chorasse por todo o caminho. E é claro que esse jeito milagroso foi um pacote de pipoca com bastante queijo. Pipoca com queijo? Também tá muito esquisito. Rio de Janeiro é um lugar esquisito, né? É. Prólogo. Depois de mais alguns poucos anos em companhia do fantoche de capivara, que desde o incidente do zoológico perdeu o posto de brinquedo favorito, doamos a capivara juntamente com outros brinquedos que ainda se conservavam em bom estado para uma instituição de caridade. Tenho certeza de que essa capivara fez outra ou outras crianças felizes. Obrigada pelo trabalho incrível que vocês fazem. Espero em breve fazer parte da bolha. Já apresentei o podcast de vocês para várias pessoas e uma delas, minha noiva Lari. Tornou-se companheira de ouvir os episódios junto comigo, isso quando não ouço com fone de ouvido dentro do transporte público. E começo a rir sozinha e receber olhares muito estranhos. Hahaha, um grande beijo. Que fofas. Obrigado por participar do esquema piramidal da brodagem. Manda sempre episódios do GugaCast para as pessoas que você conhece. Quando as pessoas ficarem olhando para você estranhando no ônibus, fala o que está acontecendo. Espalhe a palavra do GugaCast. Isso aí. É engraçado que ela contou toda uma história de capivara e o que realmente chamou a nossa atenção foi que a pipoca tinha queijo. E a Bula, é a próxima pra gente? Vamos lá. Contra o Baixo Astral. O nome dos episódios... São filmes da Xuxa, é isso? Filmes da Xuxa. Tem um filme da Xuxa chamado Mistério da Feiurinha? Tem, Xuxa e o Mistério da Feiurinha. Ah, eu não sabia. Eu lembro de ter esse nome, de ouvir esse nome, mas não lembrava que era com a Xuxa. O que me indignou é que, não sei se vocês sabem, mas quando você digita, assim, filmes Xuxa, aparece os filmes, assim, o cartaz do filme um do lado do outro no Google. É bem legal. E eu fiquei decepcionado porque em filmes da Xuxa não apareceu justamente Super Xuxa contra o Baixo Astral, que é o meu favorito. É mesmo? O mais importante, exato. É. Ah, achei que você estivesse falando do outro. Você tem que estar com a Safe Search desabilitada. E pô, esse aparece. Xuxa Popstar, né? É desse que a gente tá falando, claro. Né? Sim. Bom, tá. Eu sabia, gente. Olá, Guga, Rafael e Caio. Me chamo Silas. E a história que eu vou contar é sobre uma infância sem internet em uma pequena cidade de do Caparaó, Iuna, Espírito Santo. Troquei os nomes da história por nomes exóticos, de imperadores romanos, e os vilões da história por nomes de antagonistas de Roma, traçando um paralelo com a minha própria história. Porém, fiquem à vontade para trocar os nomes como preferirem. Acho que já deu, né? Eu tô à vontade de não trocar os nomes. Já tá bem trocada, né? Tá bem trocada. A história aconteceu no ano de 2006, ano de Copa do Mundo, que assim como 98, Zinedine Zidane... Eu não sabia que ele tinha um nome antes de Zidane. Se destaca com uma bela cabeçada no final. Depois de situá-los no espaço-tempo... Peraí, rapidão aí, Abu. Mano. Rafael, o que mais aconteceu no ano de 2006, cara? Ele já falou aqui, Zinedine Zidane. 2006, Zinedine Zidane, se destaca com uma bela cabeçada no final. Foi o que aconteceu. Ah, tá bom então. Continua aí, Abu. Bom, depois de situá-los no espaço-tempo, vou situar vocês no âmbito do fato ocorrido comigo e amigos da minha rua quando tínhamos por volta dos 13 anos. A rotina das crianças na minha rua era a seguinte: chegar da escola às 17h15 e se reunir 2 minutos depois na rua para brincar, jogar futebol, 3 cortes, peão, boleba, meu Deus, bola de gude. Boleba, ok. Pique-esconde, etc. Uma clássica infância dos anos 90, só que nos anos 2000, já que no interior não havia internet para crianças ainda, visto que as tecnologias que demoraram a chegar no Brasil demoravam ainda mais para chegar no interior. Capítulo 1. Guerras Púnicas. A rua em que brincávamos tinha cerca de 100 metros de esquina a esquina, o tamanho do quarteirão, e ficava pouco movimentada por carros depois das 5h30, perfeita para desenvolver as atividades cíveis de uma criança. Lembro que quando começamos a jogar bola nessa rua, escolhemos ao acaso um dos lados da rua e logo o esperado logo aconteceu. A bola caiu em um quintal e, seguindo uma das regras não escritas do futebol de rua, quem chutou busca. Fui buscar. Foi fácil, pois no quintal não havia nem muros, nem cães, somente a casa, uma área gramada, um pé de manga e um mini galpão de ferramentas ou algo do tipo, de um senhor, o Aníbal Barca, o terror de Roma, que morava ali sozinho. Quando eu estava saindo, Aníbal Barca apareceu gritando na porta de casa. Não entendi nada do que ele disse, mas eu respondi positivamente com um ok e uma desculpa. É tipo quando você não lembra o nome da pessoa, né? E tipo, você fica concordando com ela. Você fica buscando assim o nome, só sorrindo. Né? Uhum. Na segunda vez que a bola caiu no quintal de Aníbal Barca, meu amigo Tibério foi buscar. Todavia, para a surpresa de todos, Aníbal Barca saiu pela porta com uma espingarda. Que caralho! Afinal, a lei do desarmamento, assim como a internet de boa qualidade, ainda não havia chegado ao interior. E não chegou até hoje em muitos lugares. E começou a atirar nas pobres crianças indefesas que correram como nunca. Meu Deus! Tá maluco? Chegando mais tarde em casa, comentei um ocorrido com meu pai, que me respondeu: esse page break tá muito oportuno. Ah, ele fazia isso mesmo, dava tiro de sal grosso em quem entrava lá pra pegar manga. É um nholau, é um nholau da vida real. Tipo nholau, né? Quando forem brincar, evitem ficar ali perto, brinquem lá do outro lado da rua. Existe mesmo uma arma que dá tiro de sal grosso? Eu achei que isso era... Eu nunca entendi isso no Chico Bento, cara. Será que existe ainda no Chico Bento isso? Porque é muito grotesco, né? O cara apontar uma arma, mesmo que seja aquela arma que parece uma corneta. E ele atira. Atira e atira. Não, sim. Por causa de goiaba. É. Puta, cara escroto, né? O nholau. Vai tudo estragar. E sempre tinha bicho, né? Sempre que o Chico Bento ia comer, tinha bicho. E depois ele metia aquele dedo no pé, carai, que nojo. Né? Enfim. Continuemos. Meu pai também cresceu nessa rua e, aparentemente, Aníbal Barca, rest in peace, já era velho e nada amigável, que deixou marcas em algumas gerações na minha rua. A história é cíclica. Muito tempo depois de sua morte, o nome de Aníbal continuou a representar um fantasma de uma ameaça perpétua à República de Roma. Foi escrito que ensinou aos romanos o significado de medo a estes que se proclamavam descendentes de Marte. Anfa, capítulo 2. É legal que a gente tá aprendendo sobre o Império Romano. É verdade. Com o Nholau. Capítulo 2. As marcas de Cleópatra no Império Romano. Passamos então a jogar bola no final da rua, longe da casa de Aníbal. Problema resolvido. Ele só incomodava quando passava de moto pela rua e levantava os pés tentando acertar. Caramba. Ou quando era a época de manga, que dificultava a nossa vida de subir na mangueira de seu quintal. Pelo menos daria para comer manga com sal se fosse alvejada pelos tiros de sal grosso. Meu Deus, que bizarro, cara. O bom é que todo mundo levava isso numa boa, né? Tipo, o cara dava tiro de sal grosso, seu pai falava, ah, é, ele fazia isso mesmo. Então, não passa por ali porque ele vai atirar, né? É tipo ser mordido por um mosquito, né? Faz parte da vida. Tipo, não pega sereno, né? Brincando longe da casa dele, tivemos outro problema. Entre uma brincadeira e outra, era de costume entrar na calçada e conversar, descansar, tocar tazos. Aqui definiu bem a época, hein? Uhum. Ou só tomar um ar para correr outra vez. Entretanto, descobrimos que na casa que a gente se sentava em frente, tinha uma velha, a Cleópatra, que não gostava muito de nós, em sua calçada, e jogava água na gente. Bom, no começo era ok, cansado, sangue quente, ainda mandávamos um. Agora bora tomar uma ducha para refrescar. O que funcionou por um tempo, porém, Cleópatra, eu tô com muito medo da próxima frase. Começou a ferver a água. Meu Deus, cara. Ainda bem que ela avisou antes, infelizmente ninguém se feriu. Meu Deus, cara, que época. Um tempo depois, conseguimos recuperar o acesso e domínio daquela calçada. A história é cíclica. Após a morte de Cleópatra, o Egito se tornou uma província do Império Romano. Cara, não, isso passou do limite. Se isso acontecer na sua vida, uma senhora jogar água fervendo, você chama a polícia. Isso é uma agressão. Caraca, que bizarro, gente. Não é um castigo, não é um protesto. É, não é uma coisa ok, né? Acho que realmente, aquela história que eu começo, ela realmente aconteceu, né? É uma tortura. As pessoas colocavam crianças no telhado de prédio, dava tiro de sal. Daqui a pouco vai ter um assim, e aí o cara colocava a gente no pau de arara. Total. Capítulo 3. A Batalha de Wakeling Street. Depois de muito pensar e estratégias traçadas, decidimos ficar em um local equidistante entre a casa de Aníbal Barca, que dava tiro em criança, e Cleópatra, que jogava água fervendo. Alô, conselho tutelar? Olha aí, o momento Alura. Eles pensaram muito e traçaram uma estratégia gerencial, que foi ficar num local equidistante entre a casa do Aníbal Barca e da Cleópatra. Olha, mandou só. Bem, Rafael. Mandou bem, muito cara. Muito bem. Mandou bem. Porque aí o momento Alura é sobre isso. Na Alura, você tem mais de 150 cursos de administração e marketing que podem dar um upgrade na sua vida profissional ou até te colocar no mercado de trabalho, caso você já não esteja nele, porque você realmente aprende esse tipo de habilidades. E te salvar de vizinhos malucos também. Exato. Você aprende essas habilidades de administração, ou então de, tipo, sei lá, talvez melhorar a comunicação com esses vizinhos aí. Na Alura, você estuda mais barato com a gente usando o nosso link, alura.com.br/promoção/GugaCast. Se inscreve lá. Continua aí, Abu, por favor. Vamos lá. O único problema era a vizinha mais chata da vizinhança, Dona Boadiceia. Tipo, é o final boss, né? Para destacar que a história se repetirá mais uma vez, o historiador Dião Cássio descreve Boadiceia, rainha celta que lutou contra Roma nas Ilhas Britânicas, cuja descrição é fidedigna à da costureira azucrinante da nossa vizinhança. Boadiceia era alta, terrível de olhar e abençoada com uma voz poderosa. Uma cascata de cabelos vermelhos alcançava seus joelhos. Usava um colar dourado composto de ornamentos, uma veste multicolorida e sobre esta um casaco grosso preso por um broche. Carregava uma lança comprida para assustar todos aqueles que lhe deitassem os olhos. Meu Deus, cara. A bela descrição de vizinha, hein? É a melhor descrição de vizinha que eu já ouvi. Muito bom. Que a gente já teve, Podia ter um assim, né? Mais fazia boas tortas. Dona Boadiceia, a vingadora celta, era uma costureira que tinha seus 50 e poucos anos. Morava sozinha no primeiro andar, acima do térreo, como todos os primeiros andares, não é mesmo? Sim. E não gostava que a gente ali brincasse, pois segundo ela, era muita bagunça, gritaria e bolada na parede de sua casa, que poderia derrubá-la, né? Derrubar a parede. Era a bola dos supercampeões, né? Oliver, Oliver de Tsubasa era o vizinho dela. Ou o branco. Mas, para seu azar, pegar a tesoura de costura, lança comprida para assustar, e ficar da janela gritando com sua voz poderosa que iria furar a bola, não chega nem perto de tiro e queimadura de terceiro grau, não é mesmo? Tipo, tá ok, né? Se final boss, tá ok. Se ela acertar a tesourada, não, né? Ah, mas é bem mais fácil desviar de uma tesoura do que, né, de tiros ou água fervente. Água, sim. Ou então ela vai obrigar as crianças a correrem com a tesoura. Seguimos nossa rotina com a nova logística estabelecida. Neste mês em específico, jogávamos muito 3 cortes, no qual, com a bola de vôlei, são dados 3 toques em que o terceiro alguém corta, não podendo cortar o levantador, com o objetivo de queimar o outro jogador e tirá-lo do jogo até que restem apenas 2. Como é que a gente chamava esse jogo, Rafael? Não era 3 cortes? A gente chamava de 5 corta. 5 corta? É. Ah, ou então 3 corta, se fosse sem, é. Sem menos gente. Ah, verdade. Não é 3 cortes, era 3 corta, né? 3 é. E corta. Entendi. Exato. Eu chamava de Street Fighter 2 Champion Edition na casa do amiguinho. Eu não faço ideia de que jogo seja esse. É um brinquedo que a gente usava muito nessa época, chamado Bola. Não, não conheci. Eu tava na fase do Mega Drive aí. Como a pessoa que sai é aquela que foi queimada, tem que ser feito jus à palavra queimar e cortar com o máximo de força no amiguinho. Às vezes, sim, a bola acertava algum carro, transeunte ou a parede da dona Boadicéia costureira, que chegava da janela, conspurcava contra nós e praguejava com ameaças às inocentes crianças. Parabéns pelo uso do verbo conspurcar. Muito bom. Tá certo que às vezes a gente ia pra debaixo da janela dela e jogava a bola pra cima. De modo que ela visse a bola passando em frente à sua janela com o intuito de gerar emoção à vida pacata de uma costureira que morava sozinha. Coitada da costureira, cara. Então, num fatídico dia, o inesperado aconteceu. Teodósio corta a bola que vai direto pela janela da dona Bodicéia costureira. Depois de muitas desculpas e promessas de nova logística para realizar nossas brincadeiras, para a surpresa de todos, ela devolve a bola junto a pequenas ameaças do que faria se não cumpríssemos o trato. Foi civilizada, né? Foi. É. Claro que não cumprimos e continuamos ali. Crianças sendo crianças, né? Bom, mas tem que lembrar que eles tinham ameaças nas outras pontas da rua, né? É, muito piores, né? É. Em outro dia, o incidente volta a acontecer, porém com um desfecho diferente. Dona Boadicéia não estava em casa. Ela deixava a janela aberta, porque é interior, né? E o mais rápido que conseguimos, traçamos um plano para recuperar a bola. Vespasiano subiu no beiral, pulou a janela e recuperou a bola. E seguimos brincando, porém Cleópatra nos dedurou e a partir disso, nosso vôlei ficou cada vez mais profissional, pois não havia mais espaço para o erro. Toma essa, Bernardinho. É, seria um bom treino do Bernardinho, né? Tipo, ó, se vocês errarem, vai ter uma pessoa jogando água fervendo em vocês. Eu já tenho uma palestra aí. É. Bom, já imaginam o que aconteceu. Teodósio levantou a bola e Nero, que estava de frente para mim, cortou. Ele estava on fire, trocadilho acidental aqui, naquele dia. Minha reação foi abaixar e proteger a cara. Nada me acertou. Ouvi uma barulheira e levantei o rosto vendo meus amigos correndo cada um para um lado, numa estratégia popularmente conhecida como cada um por si e Deus por todos. Faz tempo que eu não ouço essa. Eu morava logo ali e se corresse para casa, teria o risco de ser visto e levar toda a culpa. Então, corri para debaixo da janela da dona Boadicéia, protegido pelo beiral, com as costas na parede, como se estivesse num precipício. Dali, pude ver o Vespasiano agachado, atrás do carro rindo, Equício Probo, atrás de um poste de luz tentando se esconder, e Teodósio tentando subir numa árvore, enquanto Diocleciano já virava a esquina junto com Tibério, ao passo que Nero, que botou fogo na brincadeira, esse trocadilho aqui não foi acidental, não tinha dado um passo e rolava de rir no chão. Meu Deus, cara. Estava tenso, comecei a ouvir a dona Boadicéia costureira esbravejar da janela, balbuciando palavras que eram de difícil compreensão, acredito que pelo ódio que tomou conta de seu ser. Me inclinei para frente, olhando para cima, e a única coisa que conseguia ver era seu braço com uma tesoura na mão. Enquanto escutava algo como blá blá blá blá blá paz, blá blá blá blá tutelar, blá blá blá bola. E em seguida entrou fechando a janela. Foi o momento ideal para que cada um de nós corríssemos para casa esperar a poeira baixar até o dia seguinte. Cheguei em casa como se nada tivesse acontecido. Tomei meu banho e fui jogar King of Fighters 98 no PS1 com meu irmão Constâncio Cloro para fechar o dia de luta. No almoço do dia seguinte, meu pai chega para almoçar e antes que eu saísse rumo à escola, ele me pergunta: filho, por que você veio mais cedo para casa ontem à noite? Ele nunca perguntava nada sobre. Então respondi: nada demais, cansei e vim jogar videogame. Não satisfeito, ele insistiu: tem certeza? Já com dúvidas, disse: Tenho sim, por quê? E para a surpresa de ninguém, ele disse: hoje de manhã, a dona Bodiceia me parou na rua para falar comigo. E ela não estava nada feliz, estava cuspindo marimbondos. Com os olhos arregalados e voz trêmula, indaguei: e o que, que ela disse? Acho que você sabe muito bem sobre a bola que vocês jogaram na casa dela. Mas não fui eu, pai, foi sem querer, foi um acidente. Então, ele explanou: mas não foi a primeira vez, não é mesmo? Já foi a terceira vez, e dessa vez foi a gota d'água, sabe por quê? E eu, já sem esperanças de sair para jogar bola numa próxima semana, perguntei: por quê? E ele, com um sorriso no rosto, me disse: porque dessa vez vocês acertaram a dona Bodiceia e quebraram a sua dentadura. Nossa, que Meu Deus, cara, que sacanagem. Cara, mas eles viraram o Giba, né? Eles ficaram super poderosos, assim, porque... Oliver Tsubasa. E rindo, ele continuou. E o pai tava rindo ainda, cara. E agora não vai poder ficar gritando da janela dela até a dentadura ficar pronta. Mas vocês perderam uma bola. Tudo tem um preço, e o preço da paz de vocês foi logo a bola que usavam para jogar. Ah, e depois de chegar da escola, cuidado com a janela. Já acertaram 3 vezes. Não acertem outra vez, porque do contrário, além dela encher a paciência de vocês, ela vem encher a minha também. Então me ajuda. Meu Deus, cara. Daí em diante, nós realmente não acertamos a janela. Talvez algum carro, alguma parede, algum transeunte. Contudo, nunca janelas. Não tomamos tiros de sal, nem banho de água quente. Ou seja, vencemos essa etapa da infância. Pois acredito que ela não é, ou pelo menos não era, só uma época da vida em que simplesmente vivíamos, mas sim sobrevivíamos. É isso aí. Um abraço, parabéns pelo podcast de sucesso. Valeu! Eu fiquei com pena aí da dona Alcebiades. É, no fim ela era a mais legal, né? É, ela só mostrou que ela devia ter jogado água quente e dado tiro também, né? Porque se no final eles não acertavam a janela, é sinal de que eles tinham o poder de fazer isso. Eles não faziam porque eles não queriam. Eles estavam lá, de fato, desrespeitando a pobre da velhinha. Coitado. É, mas o impressionante é que eles só tinham uma rua pra brincar, né? Por que é que eles não foram pra outra rua? A gente fazia a mesma coisa, cara. A gente ficava impregnando em todos os adultos, cara. É muito escroto. É muito escroto porque criança tem muita energia, sabe? Ela não cansa. Quando você vai brigar com um vizinho adulto, você é adulto e o vizinho é adulto, tem uma hora que fala, puta, deixa assim mesmo, vai, não enche o saco. A criança não, ela fica insistindo até o fim o que ela quer. E por isso ela ganha. Criança é meio territorialista, né? Tipo gato. É. Gosta de ficar ali, naquele cantinho, né? Rafael, você lê a próxima pra gente? Leio sim. Vai lá. Essa história se chama Gaúcho Negro. Gaúcho? Tem um filme da Xuxa chamado Gaúcho Negro? Tem. Sério? E é pornô? É com Pelé? Pelé não é gaúcho, porra. Deve ser com o Ronaldinho. É, não é. Não é pornô, e sim se chama Gaúcho Negro, mas também é de uma outra época da vida dela, em que ela tava tentando crescer na vida. Mas que época foi essa? É de 83, eu acho. Era uma época que ela tava realmente precisando de dinheiro, né? Em que parte do Canon se encaixa? Parte do Canon. Qual fase do Xuxaverso? É antes do Clube da Criança, portanto, antes do desabrochar da Xuxa, né? São os anos secretos. É, realmente. Então foi uma prequel. Foi. Entendi. Caraca, não fazia ideia. É, essas coisas maravilhosas que a gente descobre. Olá, Guga, Rafa, Caio e possível convidado. Me chamo Pedro, tenho 27 anos e moro em Brasília. Pode preservar meu nome e dos outros nessa história. Beleza. Pausa. Antes de contar minha história de criança, queria dizer muito obrigado. Escuto vocês há bastante tempo, ouvi todos os episódios e todas as temporadas, e de um ano pra cá, vocês me ajudam muito na luta contra a depressão. Em vários momentos que não quero sair de casa, uso o GugaCast como empurrãozinho e saio escutando vocês. Fim da pausa. Posso fazer um adendo? Claro. Eu acho muito legal quando as pessoas se expõem e mostram sua vulnerabilidade e falam das coisas que as ajudam a lutar contra a depressão, sabe? Eu acho isso incrível. Apenas faço sempre o adendo de que depressão não é vergonha, as pessoas têm que falar sobre isso e têm sempre que buscar ajuda médica também. Lógico que é importante fazer exercícios e você fazer o que você ama, fazer o que você gosta, mas, enfim, é uma condição clínica que requer acompanhamento profissional. Perfeito. A história que vou contar se passa no ano de 1999, mais precisamente em um final de semana de 1999 no Zoológico de Brasília. Nesse ano, eu e minha família tínhamos acabado de chegar em Brasília. Eu com 6 anos, meu irmão João com 3 e meus pais. Não conhecíamos muita gente, o que fez com que nos aproximássemos muito de um casal de primos da minha mãe, a quem passei a chamar de tios, e moravam há um tempinho aqui. Como eles tinham filhos da mesma idade que eu e meu irmão, era comum que passássemos o fim de semana todos juntos. Em um desses finais de semana, meu tio, Márcio, levou 4 crianças para um passeio no Zoológico de Brasília. Para quem não sabe, aqui no Distrito Federal, o Jardim Zoológico é muito, muito, muito grande. E é verdade. A ponto de ser difícil fazer tudo a pé. Ainda mais para minha versão 1999, um moleque de 6 anos muito acima do peso. Eu não lembro quanto pesava com 6 anos, mas com 8 anos eu pesava 80 quilos, que é praticamente o peso que eu tenho hoje. Caraca! Meu Deus! Realmente, obesidade infantil. Com o sol de sábado batendo com força e muita caminhada com 4 crianças, meu tio decidiu que lá pelo 20º bicho visitado, era hora de uma pausa para água e uma pipoca. Aqui se inicia meu drama dominical. Além de gordinho, eu era muito glutão. Dessas crianças que comem feito um adulto, mesmo com 5 anos. E além disso, daltônico. Para quem não sabe, daltonismo é uma condição que faz com que seus olhos não captem todas as cores da forma correta, o que no meu caso, gera uma baita confusão entre os tons de vermelho, verde, marrom, rosa e cinza. Ao me aproximar do pipoqueiro, vi que tinha um imenso pote de achocolatado ao lado do sal. Foi aí que o comida no ralo da pia, o pudim enlatado, o ressaca de conhaque, o esqueci a mochila em águas claras, falou no meu ouvido. Esses são bons nomes do capeta. Ele falou no meu ouvido: vai lá, enche a pipoca de chocolate. Não tive a menor dúvida e taquei o máximo de achocolatado que cabia no saquinho e comecei a comer a pipoca escondido. Quem também foi uma criança gulosa e gorda vai saber o que é isso. A pipoca estava boa? Não estava. Aquele achocolatado tinha um sabor horrível. Mas é isso que os gulosos fazem. Eles comem. Eu comi até a hora que o adulto, no meu caso, meu tio, percebeu e berrou: Pedro, o que é isso? Pois é, amigos, eu não estava comendo achocolatado. Por ser daltônico, eu achei que era marrom. Na verdade, era uma vasilha de açúcar com tinta vermelha, que é tóxico. Nossa, cara, porque é aquela pipoca cor-de-rosa que eles fazem no zoológico. É, caraca. Mas por quê? Meu Deus. Não sei, será que isso era uma coisa só de Brasília? Não tinha isso em São Paulo, Yabu? Uma pipoca cor-de-rosa? Tinha, mas eu nunca soube que era tóxico, cara. Eu nunca imaginei. É. Bom, se era tóxico, por que que a gente come, né? Eu nunca imaginei que as pessoas pudessem vender comida que fosse tóxica. É, eu acho que não era tóxico. Talvez fizesse mal, sei lá, mas não... Sei lá. É, o que ele vai explicar aí? É que, na verdade, assim, em saúde pública você tem uma frase que diz o seguinte: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Uhum. Uma coisa que é perfeitamente ok numa determinada dose é tóxica em outras doses, né? Eu sempre achei que fosse groselha, sabe? Alguma coisa assim. Não, sempre soube que era corante, do mais banal. Nossa. Sim, o pipoqueiro usava algo em torno de uma colherzinha de chá para fazer uma panela. Eu devo ter colocado 10 vezes isso em um saquinho. Nossa. Ao descobrir o que era, meu tio me ajudou a lavar o rosto e a roupa sem sucesso e me levou de volta para casa. No caminho, comecei a ficar enjoado e depois um pouco tonto. Até sentir um cansaço animal, sem trocadilho com o zoológico. É, comeu tinta, foi isso mesmo. É. Acontece que eu comi tanto daquilo que me intoxiquei. E de acordo com o que me disseram depois, aquela quantidade de tinta no meu sangue estava atrapalhando a oxigenação das minhas células, por isso a tonteira. Meu Deus. Ao chegar em casa, minha mãe, médica, ficou completamente desesperada com a minha condição e me levou para o hospital. Tive que fazer um protocolo de desintoxicação com lavagens, além de ter ficado consumindo carvão ativado por um longo tempo, até Nossa. Fazer meu corpo se livrar de toda aquela tinta vermelha. No final, todas as pessoas se perguntavam por que é que eu tinha comido tanta tinta. A resposta é que foi uma combinação improvável. Minha dica é: daltônicos, ao visitar o Zoológico de Brasília, cuidado com o Nescau do pipoqueiro. Ele pode te matar. É, cara, mas não devia ter uma droga de uma tinta na pipoca que se você comer em excesso faz você morrer. Meu Deus. É, cara. É algo que a gente poderia viver sem, vai. É, eu acho que sim. Obrigado, Guga, Kai e Rafa, vocês são demais. Guga, da próxima vez que vier a Brasília, preciso te ver tocar. Da última vez eu não estava em Brasília. É isso e até mais. Pô, que triste. Foi muito legal. Próxima vez a gente vai fazer maior. Posso ler a última? Faça-me este favor. A última história se chama Sonho de Menina. Tem um filme chamado Sonho de Menina? Sim. É prequel do Xuxa Verso ou já é? Não, já é do Xuxa Verso canônico. Axio, Xuxa Cinematic Universe. É legal porque existe mesmo. É, porque no fim ela sempre é a Xuxa nos filmes, né? De um certo modo. E começa com aquele filme que todo mundo conhece, né? O Trapalhão na Arca de Noé, de 1983. Sim. Olá, Rafael, Caio e Guga. Notaram a mudança proposital na ordem dos nomes para gerar estranhamento e engajamento? Não. Tudo beleza? Faz tempo que não escrevo nada para vocês. Acho que a galera está mandando tanta história boa que eu meio que acho que não tenho mais nada de bom para contar. Quem que é a menina da Pepeca Azul? Não. Não. É a nossa recordista de histórias lidas no GugaCast. É a Tuana? É. Ah, mas resolvi forçar a barra e tentar extrair algo da minha memória em um dos temas dos próximos programas. Ah, esqueci de dizer. Eu sou a Tuana Mesquita, a gente sabia já. Sou bióloga e moro em Saint-Basile-le-Grand, no Canadá. Podem dizer o meu nome, mas se trocarem, gostaria que fosse algum personagem de desenho animado dos anos 80 de vossa escolha. She-Ra, tá bom pra todo mundo? Não, She-Ra não. Cintilante. Cintilante. Tipo, sidekick da She-Ra. É isso. Vocês ganhavam presentes de dia das crianças? Eu nunca ganhava. Eu ganhei até uma certa época e depois nunca mais. Como nasci no dia 5 de outubro, uma semana antes do supracitado dia, bastante esperado pelas crianças brasileiras, meus pais sempre me davam um único presente com a desculpa de querer um presente ainda mais legal para cobrir ambos os eventos. Clássico. Não era verdade, mas eu aceitei e já nem esperava ganhar nada no dia das crianças. E esse é o contexto da minha história. Eu tinha recém completado 8 anos. Morávamos no Rio de Janeiro. Era 12 de outubro de 1990, uma sexta-feira. Nós morávamos no Rio de Janeiro, em Ramos, numa rua que jamais esqueci o nome, mesmo depois de tantos anos. Rua Senador Mourão Vieira. Antóvila Rodrigues Mourão Vieira foi senador pelo estado de Amazonas de 1955 a 1963. A pesquisa do Google não revelou se fez algo de bom para o país, mas seu livro intitulado O Perigo Amarelo na Amazônia Brasileira, contendo discursos contra a concessão de terras amazonenses aos imigrantes nipônicos, não me passa uma imagem muito positiva. Mas pode ser só falta de informação da minha parte. É, eu acho que não parece muito maneiro. Bom, mas ele tinha a vantagem de se chamar Antóvila, né? É. Eu acho que isso amenizou muito. Sim. Criou uma simpatia pra depois sacar que o cara era só um racista. Voltando à história. Como o Dia das Crianças é feriado nacional, resolvemos ir à praia para aproveitar o sol, o mar, o frango e a farofa. Ir à praia... O frango pareceu que ia vir uma coisa tão boa, né? Mas não. Ué, veio a melhor coisa possível, a farofa. É muito legal. O que você vai comer frango na praia, cara? Tem tantas coisas, né? Tipo, frango é tão complicado. Frango é complicado, cara. Você tem que destroçar ele inteiro. Frango assado é complicado, mas se fosse um filé de frango à milanesa, ia ser jóia, hein? Não, é gostoso. Frango assado também é gostoso. Mas eu acho que... Eu sei que tem essa história de, pô, levar o frango pra praia. Mas frango é uma comida tão complicada de se levar pra praia, cara. Então, mas se for frango à milanesa, você pode comer com a mão, cara. É muito bom. Ah, cara, não é frango à milanesa. Quando a galera fala assim, ah, a gente leva frango e farofa pra praia, não era a milanesa. Eu sei que não é, cara. Eu tô propondo uma nova onda. O frango à milanesa na praia. A onda do frango à milanesa. Isso. De algum jeito, esse frango ficava à milanesa depois de um tempo na praia. Sim. É, crocante. Ir à praia no Rio de Janeiro, quando se morava em Ramos, sempre foi uma peregrinação para nossa família. Acordávamos cedo, fazíamos várias comidas, arrumávamos tudo em quentinhas, enchíamos o isopor de gelo e bebidas, mochilas com brinquedos, toalha, biscoito, guarda-sol e cadeira de praia. Cara, é assim que se vai pra praia. É. E se não tem tudo isso, não vale a pena. As pessoas fazem isso ainda hoje? Acho que sim, né? Acho que fazem. Eu sei lá, antigamente existia mais a ideia de fazer isso, né? Hoje em dia você vai na praia e compra as coisas lá. É, porque acho que tinha... Nos anos 80 tinha essa... 80/90, tinha essa certa sensação de finitude, né? As coisas poderiam acabar a qualquer momento. Acho que é por isso que se levava isopor, sabe? E o frango, e bebidas e tal. Pode ser que você tenha que morar lá, né? Por um certo tempo. E eu acho que tinha menos estrutura, né? As praias não eram tão... Não era tipo um shopping, né? Tinha todas as coisas e tal. Então, acho que tinha isso também. Mas eu lembro, cara. Eu tenho uma lembrança muito, muito nostálgica, assim. Muito feliz de comer aquele biscoito de leite. Sabe aquele que é quadriculadinho? Sim, claro. Não. É um biscoito redondo, é um biscoito de leite da Nestlé. É um biscoito redondo e ele tem um quadriculado, assim, no desenho dele. Ah, tá, não era um que vendia na praia. Não, é um biscoito clássico da Nestlé, do mercado. Deve ter até hoje. Ah, tá. Que é muito gostoso. E eu tinha um tio que levava esse biscoito pra praia. Sim. Era uma sensação maravilhosa, cara, comer esse biscoito na praia. Eu quero essa sensação de novo pra mim, eu não consigo. Acho que eu vou fazer isso, eu vou comprar um pacote desse biscoito e vou pra praia amanhã. Sabe uma coisa que eu não sei até hoje o que é? Eu não sei se vocês já viram em alguma praia, em Santos tinha. É tipo um canudo, sabe? É tipo meio... Eu não sei se ele é de polvilho, se ele é de, sei lá, farinha de trigo. É biju, não é? Não é biju? É biju. É biju? Eu acho que é, cara. Que o cara passa batendo aquela tábua, sabe? É biju, não, cara. É um canudo de farinha doce, né? Bem doce. Cara, eu nunca comi isso. Eu sempre tive curiosidade de saber o que é, pra depois saber se eu queria comer ou não. Alguém, pelo amor de Deus, leva um biju aí pro Yabu. Eu lembro de quando eu era criança, um cara vendia isso no sinal perto da minha casa. Então, quando eu tinha que tomar vacina, eu trocava por um pacote inteiro de biju. Nossa. E esse foi um pequeno episódio do JujubaCast dentro desse episódio do GugaCast. É, mas antes que você passe para a história, que é enorme e não vai acabar nunca, eu queria aproveitar que o... Para ir buscar um frango? Não, o Yabu falou... O Yabu falou que nos anos 80 e 90 as pessoas iam para a praia tendo uma noção da finitude das coisas. E eu imaginei Schopenhauer indo para a praia na Barra. Levando um isopor. Continuando aqui. Nunca entendi por que as pessoas tinham que passar por tão grande estresse de manhã tão cedo, enfrentar dois ônibus lotados e várias horas de trânsito para chegar na Praia da Barra, passar o dia inteiro no sol relaxando, entre aspas, comendo comida fria e bebidas, que ao final do dia já estavam quentes, e depois se estressar novamente na volta pra casa. É, de fato. E como no final dos anos 80, protetor solar ainda não era item da checklist das coisas pra levar pra praia... Não, você levava o contrário. Você levava óleo bronzeador. Bronzeador, é. Cenoura, né? É, cenoura e bronze. Pra atrair mais raios solares pra sua pele. Não, não, nossa, não repetir. Cara, que época, cara. O quê? Tem esse raio mortal atingindo minha pele? Eu quero absorver mais dele. Quero amplificá-lo. Depois a gente ainda sofria com a pele descascando por uma semana. Eu sou forte adepta a relaxar em casa mesmo. E era meio que um token, né, que as pessoas carregavam depois, tipo, olha só, eu tô descascando. É, né? É mesmo. As pessoas se orgulhavam daquilo, meu Deus, cara. Olha que legal o meu corpo se recuperando de uma lesão. Se eu tivesse que descrever como uma única palavra algo característico da minha personalidade, a primeira coisa que me vem à mente é empatia. Sempre foi assim. Choro horrores com qualquer filme triste. Ou podcast temático de Marley e eu. Tem mais um chegando, hein? Me afeta bastante ver alguém passando por algum problema sério que eu não posso ajudar. Desde criança, minha mãe me vigiava constantemente, não só pelo fato de que eu era uma criança e ela queria me manter viva, mas também porque qualquer sinal de criança abandonada na rua descalça, eu dava meus sapatos, minha roupa, meus brinquedos e dinheiro da carteira do meu pai. Acho que ela se preocupava mais por causa dessa parte. Eu entendo completamente a Tuana, cara. Cintilante. Ah, cintilante. Que legal, cintilante. Que muito legal a sua parte, cara. Gostei. Ela se preparou para o dia na praia. Levou algumas roupas usadas que já não cabiam em mim, chinelo de dedo, anuncia que Havaianas, e muitos pacotes de biscoitos para distribuir para as crianças. Olha que legal. A gente sentou na areia e cada criança que passava pedindo dinheiro, eu dava alguma coisa da minha sacolinha especial. Eu ficava muito feliz de ver o sorriso de quem não tem muito ao ganhar algo que pra mim nem era tão importante, olha aí. Muito legal, cara, muito legal. Parabéns, cintilante. A maioria das pessoas já havia deixado a praia quando, indo para a parada de ônibus, vi uma menininha de uns 5 anos, sentada na calçada, só de calcinha, esperando seu pai, catador de lixo, coletar as latas de cerveja deixadas pelos praieiros do dia. Nossa. A menina, com seu cabelo assanhado, mas arrumado com duas tranças, olhou pra mim e deu um enorme sorriso, coisa que crianças fazem quando veem outras crianças. Eu, por alguma razão que não me lembro agora, achei que ele estava com fome, mas eu já não tinha biscoitos. Olhei na bolsa da minha mãe e toda a farofa fora consumida durante o dia. Não havia mais nada que eu pudesse dar para a menina, até que vi um pacotinho, num papel de presente vermelho, bem no fundo da bolsa. Perguntei pra minha mãe o que era, mas ela só suspirou e disse: "Você quer dar pra aquela menina, né?" Eu balancei a cabeça positivamente, sem olhar pra cima, com medo do sermão. Mamãe, já sem paciência, pegou o pacote da bolsa e disse: "Pode dar." Eu dei um pulo de alegria e fui correndo falar com a menina que brincava com pedrinhas na calçada. Eu entreguei o pacote e fiquei esperando ela abrir, também curiosa para saber o que era. Ela abriu, meio tímida, sem saber se podia. O pai dela olhou para minha mãe, meio que sem saber se ela podia mesmo abrir o presente. Minha mãe fez o famoso joinha de longe e ele abriu o sorriso também, confirmando para a filha que ela podia abrir sim o pacote vermelho. Que cena maneira. Muito legal, muito. Quando ela rasgou o papel, para minha surpresa, o pacote continha uma linda bonequinha da Moranguinho. Cabelinho vermelho, cheirinho de morango. Imediatamente, não coma essa bonequinha. Imediatamente, olhei para minha mãe, com lágrimas nos olhos. Nossa. Esse presente era claramente para mim. Oh, doeu. Ela tava tentando aprender uma lição. Não divida suas coisas. Mamãe, com sua técnica educacional baseada em anos de estudos de psicologia infantil do Grito e da Palmada, do interior cearense, profere o seguinte ditado. Quem tem pena do coitadinho, fica no lugar dele. Que coisa horrível! Meu Deus, cara. Agora engole o choro e entra no ônibus. Caraca. Que coisa horrível! Tava tão legal! Haja terapia, cara. Não, não. Sentindo, se você precisar, tem um terapeuta ótimo, cara. Fiquei completamente desolada. Mas como docemente sugerido por mamãe, engoli o choro e enfrentei a peregrinação de volta para casa. Ocultei todas as minhas emoções, não é mesmo? Enterrei tudo bem fundo da minha alma. Durante as horas de viagem no ônibus lotado, tive um dos primeiros grandes debates filosóficos da minha vida, que eu me lembre. Ponderei todas as minhas atitudes até o momento em que eu me encontrava. Seria mesmo justo eu não ganhar a bonequinha da Moranguinho? Que, repensando hoje, nem deveria ser tão cara assim? Não, posso falar uma coisa? É. Era cara, velho. Era muito cara. É. Brinquedo, nessa época, tipo, 80/90. Tipo, vocês têm irmã, vocês sabem como é que era. Pra sua irmã ganhar uma Barbie, cara, era um evento. Era, tipo, e era uma só. Não tinha, tipo, ah, eu tenho a coleção com todas as Barbies. Sim, exato. Hoje é muito mais barato, cara. Mas na época, era tipo, sei lá, um PS4, cara, na boa. É, era muita coisa. E além do que, se for nos anos 80, se for antes de 94, custava, tipo assim, 3 milhões de reais. Aliás, de cruzeiros. Aquela história do carrinho com moedas, né? Aham. Eu tenho umas revistinhas de cifras de violão, sabe, aqui? Uhum. E aí tem umas publicidades, assim, das lojas de instrumento, né? E aí tem, assim, guitarra Giannini, apenas 12 milhões. Sem brincadeira. Nossa, cara. A menina nem estava infeliz antes, mas depois que ganhou a boneca, perdê-la seria uma dor excruciante. Estaria eu, uma criança de 8 anos, ao tentar consertar os problemas do mundo, deixando ainda mais infeliz? Tomara que a menina não tenha comido a boneca, senão seria uma dor mais excruciante ainda. Sim. Talvez os pensamentos não tenham sido assim tão filosóficos na cabeça de uma criança de 8 anos. A viagem passou sem nenhuma palavra proferida da minha parte. Meu pai só olhava para mim e achava um pouco de graça no meu sofrimento. Como se meus problemas fossem, de certa forma, inferiores aos problemas do resto do mundo. De que adiantava eu pensar tanto nos outros, quando ninguém pensava em mim? Teria sido esse o nascimento da geração emo? Na verdade, um pouco, né? O emo era um pouco disso, assim, de depois de toda a fúria punk, o protesto e tal, de você se voltar para si mesmo e pensar no seu próprio sentimento. Tomei meu banho e fui dormir no meu quarto, ainda abalada pelo ocorrido. Após algum tempo, papai entrou no quarto para me dar boa noite, como fazia sempre que podia. Me deu um beijinho e deixou uma caixinha do lado da minha cama, muito parecida com a caixinha que eu havia dado para a menina. Eu olhei para ele ainda confusa e ela explicou docemente. Aquele presente não era mesmo o seu, era para sua prima. Compramos dois iguais para vocês não brigarem. Não precisa ficar deprimido. Já sua prima, ela... talvez. Caraca, a mãe fez um puta no Mind Games. Nossa. O movimento emo morreu tão jovem, ela disse aqui. Welcome to my life. Sabe quando você sente a alegria preenchendo o corpo tão subitamente que é como se viesse pelos pés e chegasse até a cabeça no intervalo de um segundo? Isso daí é quando você pisa molhado no fio descascado. Eu nem sabia o que dizer. Eu não sabia se deveria mesmo ficar feliz por conta de todo o debate filosófico que tive na Tuânia, apelido carinhosamente dado pelo meu marido para esse lugar que existe dentro da minha cabeça e que às vezes eu vou e não presto atenção em nada ao meu redor. Quase como uma meditação. Mecanismo de defesa criado pela pequena Tuana, cintilante, que cresceu rodeada de pessoas que falam muito. Embora eu tenha realmente repensado minhas atitudes nesse dia, infelizmente não consegui mudar muito minha personalidade. Empatia é uma bênção e um problema ao mesmo tempo. Minha única conclusão é que definitivamente é algo que todo mundo deveria ter, pelo menos um pouco, mas que eu deveria ter menos. Caramba, então empatia é igual iogurteira, que é igual consciência da nudez. Ah... Todo mundo deveria ter, não é mesmo? Sim. Até certo ponto, né? Sim. E pode ser amargo, mas faz bem pro funcionamento do seu intestino. Sim. Acho que a história foi meio nhé, sentimental demais. Mas exemplifica, você conquistou o Rafael, isso que é importante. Mas exemplifica o método milenar de educação infantil do interior do Nordeste. Minha família é de Quixadá, no Ceará, que compete acirradamente com a escola Montessori. Além de alimentar o paradoxo: quem dá aos pobres, empresta a Deus, versus quem tem pena do coitadinho, fica no lugar dele. Nossa, cara. Seriam os autores desses provérbios inimigos ideológicos? Em quais lados da esfera política cada um deles estaria hoje? Meu pai estava certo ao me dar a moranguinho no final das contas, passando por cima da lição da minha mãe? Será que ele dormiu na sala nesse dia? Eu queria saber como ficou sua prima, cara, sem presente. Bom, mas a prima não esperava o presente, cara. Eles iam comprar pra ela não brigar e aí falaram, não, esse é o presente de Dia das Crianças da sua prima e tá tudo bem. A prima é a vítima dessa história e eu acho que você devia dar a boneca pra ela. Hoje, né? Você privilegiou uma estranha em relação à sua prima. Pensa nisso. Não, eu acho que nessa a cintilante foi brilhante. Quer dizer... Parabéns, Rafael. Você tentou esse trocadilho a história inteira. Faltando um parágrafo, você conseguiu. Sim. Esse foi o primeiro que eu me lembre e último presente de Dia das Crianças que eu ganhei na vida. Mas tudo bem. Sempre soube que era privilegiada por ter casa, comida, escola, curso de inglês e meus pais sempre zelando pela minha saúde e educação. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigado, Cintilante, por essa por essa história tão, tão empática. E parabéns pela sua empatia também. E com isso a gente termina mais esse GugaCast. Eu queria pedir, se você curtiu, queria pedir que você recomendasse a gente para outras pessoas que você conhece. Conta para alguém que nunca ouviu podcast na vida. Ou então, se alguém nunca ouviu o GugaCast, vai lá e fala para ela ouvir o GugaCast, não os outros podcasts. O GugaCast. Os agradecimentos especiais desse episódio vão para todo mundo que mandou histórias e para o Iabu, que tá aqui. Eu que agradeço, gente. Obrigadão. Comprem o mangá dele lá em catarse.me/slime. Esse episódio do GugaCast foi produzido por mim, Guga Mafra, com apresentação minha, do Rafael Mafra e do Iabu. Fala tchau, Iabu. Tchau, Iabu. A pauta foi do Rafael. Fala tchau, Rafael. Tchau, Rafael. E a edição foi da Maremoto Podcasts, nas mãos do Caio Corraine. Fala tchau, Caio Corraine. Não. O nosso wiki tem a pesquisa e redação feita pelo Beto Aragão. Aliás, acesse ele lá para saber mais sobre esse e outros episódios do GugaCast, wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente. Adeus. Valeu. Adeus.